Lua Lumia 05, da Leda Bridge, boa. O Lumia 05 é o controle, Salvador está em contato, radar. 3, 4 horas e 14, alterna campanha. Confirmando, 073 a bordo, 3304, taxi Índia, ponte perdão no 02895, que legal no 013. Atenção, 73 a bordo. Obrigado, Vicente, ponte perdão no 03895, 3304. Na 6312, assim que o americano taxi essa guarda, autorizado push, deixando livre a entrada do portão 10, ok? Fazendo aqui só pra deixar livre a entrada do portão 10. Então aqui, você do americano é NSA, deixando livre a entrada do 10. 4299, livre decolagem, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 3, ó. Bom dia, eu sou 3304, na ponte paradão no 0 pronto. 304, bom dia, mantém a ponte espera. Mantém, 304. Ponte espera, estou no 02895, que legal, no 013. Pode, você pode esperar no 10. Bom dia, vem a 309. É, falo 6309. 6319. É, haveria possibilidade de coordenar outra posição para o 6319? Posso tentar, porém, mas acredito que até a coordenação já tenha sido liberada, portanto. É, porque a gente tem quase 4 fingers aí abertos, tem que ficar esperando da companhia que está do outro lado, o pessoal taxiar, aí complica, né? Sim. Tenta coordenar aqui. 980 is ready for taxi. American 90 pro taxi fly aí pro 1 Indian, hold point for 0 call tower, 1 and 8 small 95, Canadian 1013. Confirm source abort. Okay, so we are clear to taxi apron India Alpha. Call will be 118.9 or 5, the altimeter is 1013, and our total souls on board is 139er. Roger. Então, 3304, Lima, capteiro no 0. Lima, capteiro no 0, 3304. Salido 2223, passo 090, pois Arbor Elefa. Arbor Elefa, 2223. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, decolado 015, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 06. 06. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, controle. Decolou de Salvador para Ondina e está com a proa de Itapuã. Gente, chame na final para pouso. Semana na final para pouso, Guardião 06. Antônio Torres. Decisão, vai estar autorizado a decolar? Aqui se a Golf está livre de decolagem na pista 17, verso 070 graus, 13. Gol 1605, chame Recife 1251. 251, não é isso? Positivo. Obrigado, bom dia. Boa. Solta 3859, push back acionamento, gate 10, confirmando gate 9. Lan 3859, aguarda. Aguarde, confirme. Afirmo, estimado de 1 minuto, 3859. Aguarda, Lan 3859. Max, é a Golf decolada aos 17, controle 120, decimal 8. 208 graus. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Serra Golf. Papa Romeo, Mike Serra Golf é o controle Salvador. Qual a condição de voo agora? Ah, instrumento, cruzando 900 pés. Positivo, você está cruzando a linha do litoral, mantenha a proa, suba para o 080. E qual é a, qual seria a proa ideal para a localidade de destino? Ah, 290, radial 290. Ah, positivo. Então, quando o senhor passar 2 mil pés, o senhor pode voar direto para a localidade de destino se tiver condições, confirme. Afirmo. Autorizado, eu preciso também do estimado para pouso. 1228. Ok, estima pousar 1228, após 2 mil, a curva pela direita, partindo direto para o destino. Câmbio. 7, tinha compreendido que já poderia curvar. Vai, deixar uma leve curva aqui, tá cruzando 1800. Tem problema não, pode completar a curva. Pra tudo cordial. 1028895, negão 1013. Índia, ponte tela 1895, 1013. O TAN 3259, após a Avianca tá certa agora, autorizado, puxa a porta. Ah, tá vendo, um colega da vez cortando 10 e outro tráfego, né? Afirmo, o mesmo tá no través do 10. Taxiando para Ponte Velha. Passar aí, tá autorizado, puxa. Estão no 0, vento 0, 90 graus, 159. Ponte Espera da Luzada, pronto, tá 3663. Sou o Salvador Gontinho, exigente 6729. Continua ali, mantendo o 0, tá 3663. O Web6729, Guarulhos, 360, via Pesulo no meio. Decola pista no 0, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 557. Transponder 5571, não reporta o pushback, final 729. Pushback 221-3. Vander 1 autorizado, puxa a porta. CIF, frequência 1260. Seria do 2223, controle Salvador. Chame Recife, 1260. Mantido 3304. São 3304, controle, contato radar. Azul 4299, chame Recife, frequência 1251. Corona Azul 4299, bom dia. Boa. Uno 888, controle, ajuste agora no 013, autorizado chegada a mar e desça para 2000. Axis 35229, 48 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas e 20 minutos. 221, taxia 743, reportando. Time, taxia até onde? A saída do Pátio 3. Saída do Pátio 3, tipo 221. Solo TAN 3259, pronto para o táxi, turno 48 a bordo, 4 horas e 30, alterna Campinas. O TAN 3859, 148 a bordo, confirmando, taxia Pátio 1 no Índio, ponte espera da 02, 1895, que legal, 0013. Pátio ainda, 1895, ponte espera da 3859. O 5221, sede passagem ao Airbus da TAN, Pátio 1, após prossegue Índia, ponte espera da 02, 1895, que legal, 0013. Foi precedido no táxi, aeronave da TAN, mesma saída, perfil mais alto que ele. Vai dar passagem ao 080 é um pequeno forte, mais precisamente um Cirrus 22. O senhor já superou em altitude, apenas pela sua informação, 3304. Pode voar direto para a posição Elefa, câmbio. Muito obrigado, obrigado pela informação. Voa Elefa, TAN 3304. 08, controle Salvador, TAN 3663. Bacana, iniciou. Wait. To take off. American 9 Joe, we are waiting here for the takeoff. Salto radar. Gente, quando possível, dá eu. Autorizado. Muito obrigado. Tá, valeu, bom voo. Can I need you clear to take off 1-0, wind 092 degrees, 110. Clear to take off America 980. Pode alinhar após a passagem da América? Lima, tem cabeceira no zero, eu chamei 6312. Lima, tem na 1-0. Pode estar 3259, ponto espera, 1-0, pronto. 3259, bom dia, mantém ponto espera. Bom dia. American 980, airborne at 26, Salvador, approach frequency 120.8. 120.8, American 980, good morning. Salvador, American 980, passing 2000, flight level 330. American 980, control, at ready again, thanks for this clear. Sun 3304, chame Recife 1260. 260, bom dia. Na 6312, livre decolagem, pista 10, verso 080 graus, 179. Livre decolagem da 10, canal 6. Guardião. Lima, tem que ser no zero. Lima, mantendo no zero, tá 3259. Guardião 06, acione normal no transponder. Decolado 29, controle 120, bom voo. 08, bom dia, até a volta. Salvador, bom dia, Oceaner 63. 12, decolado no perfil da Pucaru. Oceano 312, Oceano transponde. 3063, chame Recife 1251. 2251, obrigado. ONU 888, está autorizada a aproximação em LF. Obrigado, LF. Oceano 6312, contato radar no acionamento do código. O Oceano decolou, já está tendo contato do Oceano, hein? Já sim, já informei o contato no acionamento do código. Frequência livre. Sun 3059, livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, sul no menos. Livre decolagem, Sun 3059. Espera dar no 0 pronto, 3221. 5221, após a rolagem de tráfego, a Lima tem capteiro no 0. Total, Lima Dina 10. America 980, now you're passing 150 climb, you can check the center, frequency 125.45, America 980. 125.45, America 980, good morning. Bom dia. 3859, decolo 2, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, bom trabalho, obrigado. Antônio, bom dia, tá 3859 na Raposo. Tô 3859, é o controle, contato radar. Uno 073, bom dia, Porto Seguro, nível 340, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda, após direto, controle em 0018, acena 5002. Ok, 340, Porto Seguro, da Euleda, após direto, 5002, acionam 208, com controle, gol, no 073. Correto, é porta pública no 073. Boa tarde, obrigado. Pedido 5221, no nível de decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, no 89. Decolagem da 10, 5221. Controle Salvador, triplo 5221. Triplo 5221 é o controle Salvador, contato radar. O Guardião 06. Guardião 06. Decolou do CAB para Salvador, está na vertical do parque de Pituaçu, mantendo 500. Chame a torre, frequência 11895, Guardião 06. 11895, Guardião 06. Gol 1888, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre. 11895, gol 1888. Controle o triplo 5221, não está livre das restrições, senão vai ter que manter 3000. Trip 5221, foi realmente interessante sabermos que o senhor não tem condições de manter a restrição. Sempre que isso acontecer, reporte ao controle. Vamos subir para o nível 160, está sob vigilância. Caso haja qualquer problema com relação às chegadas, nós vamos iniciar o serviço de vetoração. Câmbio. Gente, então, obrigado, vai se preparar o 160. Transcuração do 10. Gente. Oceano 6312, chame Recife, 12545, câmbio. 2545, Oceano, boa. Boa. Mike Serra Golf, controle. A gol na final do 10, seu cruzado consegue a retaguarda para entrada no circuito. Pela direita do 17. Gente, Guardião 06 está autorizado a cruzar a retaguarda do tráfego na final do 10. Você pode para a final do 17, Guardião 06. Gente, hoje chamar na final, cruzando a retaguarda do gol. Torre, Bom, já voa no 888, baixo, nada travado, estabilizado para 1-0. 1-888, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 159. Informa o tráfego à sua direita, um helicóptero 500 pés não vai interferir com seu pouso. 7-8. Meta 29, confirmando. É 311. Guarulhos, nível 360, VP Zulu no meio. Recola a pista no 0 com a direita. Saída da Leda Bridge. Controle 120 da cima 8, aciona 5574. É 5574, reporta o feedback na 139. Uno 982 é o controle. Acione identificação. Autorizado, chegada Mari. Ajuste 10 no 3, desça para 2000 pés. Nove. 3859, chame Recife. 1260, 3859. 360, bom dia. Oceano 6250, controle Salvador, ajuste agora no 0 no 3, autorizado chegada a mar e desça para 2000, câmbio. O 988, Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette, 04. Prossiga em condições visuais, Eco Delta. Trip 5221, vetoração direita 270, atingiu 160, voa direto para Conquista. Direita 270, após 160, direto Conquista, Trip 5221. Controle, o gol 1922, solicita desvio à direita. Zero por 15 minutos, para evitar formações. Autorizado. É. Para o 06 no SOS 41, acessa na frequência livre.